começa agora. I need your love, I need your touch. Sun hits like a bullet of faith, and then suddenly I'm wide awake. In my mind, in my soul. O podcast não deixa ninguém parado. O melhor da música eletrônica. Você confere agora. This rocks. Get it now. Before you hear it on the station across the street. Mixagens by DJ Doug Mix. Doug Mix is complete. Fala aí, rapaziada, diz aí, galerinha, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o DJ Doug Mix e traga agora o podcast Dance Play, uma hora com o melhor da música eletrônica pra você passar absolutamente mal. O podcast Dance Play é distribuído gratuitamente pela centraldj.com.br. Você, nosso ouvinte, tá afim de participar? É fácil, facebook.com/danceplay. Tá afim de baixar todos os episódios do meu podcast? Acesse dougmix.com.br ou inscreva-se pelo iTunes. O podcast de hoje completa 78 edições e, para começar muito bem a sequência, anuncio a novidade do projeto Dub Vision com uma das músicas mais esperadas do começo de 2015. A novidade de Broken na versão Original Mix. Confira agora. Conecte-se. Conecte-se. Move that body. O DJ vai fazer você dançar. Dançar, dançar, let's party! Dançar sem parar. Totalmente, totalmente mixada. Dance play, dance play, dance play, dance play, dance play. To the night, I won't give up. We'll make our way through the wild. I'll take this light wherever we're going. I'll take this light. Oh, Dance Play. Mixagens. DJ Doug Mix. E essa foi uma das músicas mais esperadas do projeto Dub Vision, com a novidade de Brooklyn na versão original mix, aqui no seu podcast Dance Play. E agora, um dos DJs mais bem pagos do mundo, Kelvin Harris, com os vocais de Ellie Goulding, para o som de Outside na versão original mix. Confira agora. Música linda do DJ e produtor mais caro do mundo, Kelvin Harris, nos vocais da loiraça Ellie Goulding, para o som de Outside. E agora, uma das músicas mais solicitadas lá no facebook.com/danceplay, o projeto Borgels, com os vocais de Sean Frank, para o som de This Could Be Love na versão original mix. Confira agora. Close your eyes, I don't wanna be alone tonight. Alive, I've been looking for a chance to cross the line. I'm not afraid, this could be love. I can't fall away, this could be love. We'll be right back. DJ Doug Mix. Que progressive muito lindo, projeto Borgles nos vocais de Sean Frank para o som de Disco de Belove na versão original mix. E agora, novidade em primeira mão, o som de Jan Allen featuring Steve Edwards na versão original mix para o som de Everlast Love. Confira agora. I believe in love everlasting, yeah. I didn't know how tough it was gonna be, but I can't understand how we've come so far just to let it go now. We're two of a kind, like the moon and stars, but we're falling down, yeah. And it feels love everlasting, love. Welcome to the top. Welcome to the best. Welcome to Dance Blade Podcast. Mixagens, DJ Doug Mix. E essa foi a novidade de Jen Allen featuring Steve Edwards para o som de Everlast Love na versão Club Mix. E agora, uma das músicas mais lindas de todo o podcast Dance Play, o Projeto Marco, com o som de Ghosts na versão Club Mix. Confira agora. Possessed out of fear that they never had to lose. Are we changing? I need you to say that tomorrow we're safe from my yesterday. All you had to do, youth possessed out of fear that they never had to lose. Are we changing? I need you to say that tomorrow we're safe from my yesterday. Oh, Play Podcast. Mixagens DJ Doug Mix. Que música linda, que música muito bem produzida. O projeto Mako com som de Ghosts na versão Club Mix. E agora a novidade do DJ e produtor Paris Brown com som de Diamonds na versão Original Mix. Confira com total exclusividade aqui no seu podcast Dance Play. Você acabou de ouvir agora a novidade do DJ Paris Brown com som de Demons na versão Original Mix. E agora, os ex-integrantes Swedish House Mafia, Axwell e Sebastian Grosso para o som de Something New na versão Club Mix. Confira e passe absolutamente mal comigo, DJ Doug Mix. Of the minute. here on Dance Play Podcast. Que música boa, que música linda dos ex-integrantes do projeto Swedish House Mafia, Axwell com Sebastian Grosso, para o som de Something New na versão Club Mix e agora a versão remix produzida por mim essa semana, o som de Lily Wood para o som de Prior MC na versão de Dog Mix Remix. Confira com total exclusividade aqui no seu podcast Dance Play. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Esse remix eu produzi essa semana especialmente para os ouvintes do podcast Dance Play, a cantora Lily Wood para o som de Prayer in C na versão remix minha Doug Mix, e agora você confere o DJ Avicii featuring Wyclef Jean para o som de Divine Showroom na versão Extended Mix aqui no seu podcast Dance Play. I've gone down to old rock bottom. Now I know the love in my heart was true. Divine sorrow, I thank you for the joy that followed. Back then, my friend, if I only knew. It is harder when you love beyond belief, but I'm a fool to let you go. So this is for you, my love. We will never have a change of mind. We belong together. We will never Podcast Dance Play. Dance Play. Mixagens. DJ Doug Mix. E essa música ficou muito legal, né? Parceria que deu certo. Novamente o DJ e produtor Avit nos vocais de Wyclef Jean para o som de Divine Showroom na versão Extended Mix. E agora Dirt Soulty com os vocais de Gita Lake para o som de Free Failing na versão remix do próprio Dirt Soulty. Quero anunciar que o australiano Dirt Soulty está fazendo turnê aqui no Brasil. Ouça e passe absolutamente mal comigo, Doug Mix, no seu podcast Dance Play. Dance Play, o podcast que não deixa ninguém parado. Mixagens, DJ Doug Mix. Que música bela, que música legal do DJ australiano Dirk Soult, com os vocais de Gita Lake para o som de Free Falling na versão remix do próprio Dirk Soult, e agora o DJ e produtor Paris Brown nos vocais de Taylor René para o som de Left Behind na versão de Kevin Waze Remix. Confira agora. Cast me out, drag me through hell. Devil's ashes live under my nails. Where's the hope? Believe in humanity. Ask for a drink. Strangers look down on me. Fallen angel, that is I. Acabou de ouvir o DJ e produtor Paris Brown com os vocais de Taylor René para o som de Left Behind na versão de Cave Maze Remix, e agora a parte underground do podcast, o projeto W&W com parceria do outro projeto Blaster Jacks para o som de Rocket na versão original mix. Confira! Thank you. Boa da dupla W&W Feature Blaster Jax para o som de Rock Chuck na versão original mix do seu podcast Dance Play. E a saideira fica por conta do DJ e produtor Ivan Dog com o som de Cucatu na versão original mix. Confira e passe absolutamente mal aqui comigo, Doug Mix, no seu podcast Dance Play.